A fecheiro 101 continuou a abrir caminho perante os salgueiros e ouviu as suas vozes antes de as ver. Um grupo de mulheres trabalhava na margem do rio, seguidoras de acampamentos. Algumas agachavam-se nos baixios, com as pernas nuas, a lavar roupa. Outras carregavam roupa molhada pela margem acima, para serem penduradas em árvores e arbustos. O seu olhar passou distraidamente por elas, depois voltou abruptamente, atraído por quê? O que era? Ali estava. Não sabia dizer porque é que a identificara. Não havia nada sequer levemente distinto a seu respeito. E, no entanto, ela sobressaía entre as outras mulheres, como se tivesse sido delineada com tinta preta para se destacar contra o pano de fundo do rio e da folhagem em germinação. Morag, sussurrou ele, e o seu coração bateu com força, repentinamente, com um choque de alegria. Ela estava viva. Já atravessara parte da cortina de salgueiros, quando lhe ocorreu questionar-se sobre o que estava a fazer e principalmente porquê. Mas já era demasiado tarde. Já estava na margem do rio, a caminhar abertamente na direção das mulheres. Várias das mulheres olharam para ele. Algumas ficaram quase paralisadas, cautelosas. Mas ele era um único homem e desarmado. Havia mais de 20 mulheres na margem do rio. E os seus próprios homens nas imediações, elas ficaram a observá-lo enquanto ele atravessava os baixios do rio, a espalhar água para os lados, mas não pareceram alarmadas, apenas curiosas. Ela permaneceu absolutamente imóvel, com a água até aos joelhos, as saias presas para cima, observando-o aproximar-se. Sabia quem ele era, constatou Roger, mas não lhe deu qualquer sinal de reconhecimento. As outras mulheres endireitaram-se um pouco, temerosas. Ela continuou no meio das libélulas, que se arremessavam de um lado para o outro como flechas, fios de cabelo castanho a saírem da sua touca, uma bata molhada, esquecida nas mãos. Ele saiu da água e parou diante dela, molhado até aos joelhos. Senhora Mackenzie, disse ele serenamente, prazer em vê-la. Um pequeno sorriso tocou o canto da boca dela. Os seus olhos eram castanhos. Ele não tinha notado isso antes. Senhor Mackenzie, disse ela, cumprimentando-o com um pequeno sinal com a cabeça. A mente dele trabalhava pensando o que fazer. Precisava de avisá-la, mas como? Não diante de todas as outras mulheres. Ficou imóvel, embaraçado e desamparado durante um momento, sem saber o que fazer. Em seguida, inspirado, inclinou-se e pegou numa braçada de roupa molhada que girava na água junto às pernas dela. Virou-se e galgou a margem com as roupas. Morag, seguindo numa pressa repentina. O que é que está a fazer? Perguntou ela. Ei, venha aqui com a minha roupa. Ele carregou um monte de roupa durante uma curta distância, até ao meio das árvores. Depois largou-as displicentemente em cima de um arbusto. No entanto, estava bastante consciente do esforço da lavagem para não as deixar arrastar na terra. Morag veio logo atrás dele com o rosto afogueado de indignação. O que pensa que está a fazer? A roubar roupa? Perguntou veementemente. Dê-me já a minha roupa. Não a estou a roubar, assegurou-lhe Roger. Só queria falar consigo, a sós. Sim? Ela lançou-lhe um olhar desconfiado. Sobre o quê? Ele sorriu-lhe. Ainda era magra, pôde observar Roger, mas os seus braços estavam bronzeados e o seu rosto miúdo tinha uma cor saudável. Estava limpa, e tinha perdido o ar doentio e magoado que exibia a bordo do Gloriana. Queria perguntar-lhe se está bem, disse ele serenamente. E o seu filho, Jamie? Pronunciar o seu nome deu-lhe uma estranha sensação. E por uma fração de segundo, ele viu a imagem de Brianna à porta de casa, com o filho nos braços, sobrepor-se à sua lembrança de Morag, com o filho ao colo na escuridão do porão do navio, pronta para matar ou morrer por ele. Ah, disse ela, e a desconfiança desfez-se um pouco, substituída pelo relutante reconhecimento do seu direito de perguntar. Nós estamos bem, nós os dois, e o meu marido também, acrescentou ela incisivamente. Fico feliz por saber, afirmou ele, muito feliz. Procurou mais alguma coisa para dizer, sentindo-se embaraçado. Eu pensei em vocês algumas vezes. Imaginei se tudo tinha dado certo. Quando a vi agora, bem, pensei em perguntar-lhe só isso. Sim, compreendo. Bem, obrigada, Sr. Mackenzie. Ela ergueu o rosto e fitou-o diretamente nos olhos ao falar. O seu próprio olhar, meigo e sincero. Sei o que fez por nós. Não me esquecerei. O senhor está nas minhas orações todas as noites. Ah? Roger sentiu-se como se um leve peso o tivesse atingido no peito. Obrigado. Ele perguntara-se várias vezes se ela alguma vez pensava nele, se se lembraria do beijo que lhe dera lá no porão do navio, procurando uma centelha do seu calor como um escudo contra o frio da solidão. Limpou a garganta, enrubescendo com a recordação. Você mora aqui perto? Ela abanou a cabeça e algum pensamento, alguma lembrança, fê-la calar-se. Morávamos, mas agora, bem, não importa. Virou-se repentinamente atarefada e começou a tirar a roupa lavada do arbusto, sacudindo as peças, uma a uma, antes de as dobrar. Muito obrigada pela sua preocupação, Sr. Mackenzie. Ele estava a ser claramente despachado. Limpou as mãos nas pernas das calças e mexeu os pés, sem se querer ir embora. Tinha de lhe dizer. Mas depois de reencontrá-la, sentia-se estranhamente hesitante em simplesmente avisá-la e partir. A curiosidade fervia dentro dele. Curiosidade e uma sensação peculiar de ligação. Talvez não tão peculiar. Aquela pequena mulher morena era sua parente, da sua própria família, a única pessoa do seu próprio sangue que ele conhecera desde a morte dos seus pais. Ao mesmo tempo era muito estranho, percebeu ele, no momento mesmo em que estendeu a mão e a fechou sobre o braço dela. Ela era, afinal de contas, um antepassado seu. Ela enrijeceu-se, tentou desenvencilhar-se, mas ele continuou a segurar-lhe o braço. A sua pele estava fria da água, mas ele sentia o pulso dela latejar sob os seus dedos. Espere, disse ele, por favor, só um momento. Preciso lhe contar certas coisas. Não, não precisa. Prefiro que não me conte nada. Ela puxou com mais força e a sua mão deslizou pela dele, libertando-se. O seu marido, onde é que ele está? Aos poucos e tardiamente, certas conclusões iam-se formando no seu cérebro. Se ela não vivia ali perto, então era o que ele tinha imaginado ao ver as mulheres, uma das seguidoras do acampamento. Não era uma prostituta, apostaria a vida nisso. Portanto, ela seguia o marido, o que significava: ele está aqui bastante perto. Recuou um passo, avaliando a distância entre ela própria e o resto da sua roupa lavada. Roger estava entre ela e o arbusto. Ela teria de passar perto dele para recuperar as anáguas e as meias, percebendo repentinamente que ela estava com medo dele. Roger virou-se apressadamente, agarrando umas quantas peças de roupa. Desculpe-me, a sua roupa lavada. Tome. Atirou-lhes e, num reflexo, ela estendeu os braços para as apanhar. Uma peça de roupa caiu, uma peça de vestuário de criança, e ambos baixaram-se para a apanhar, chocando as cabeças numa sólida colisão. Santa Mãe de Deus! Morag agarrou a cabeça, embora ainda tivesse roupas molhadas, agarradas ao peito com a outra mão. Meu Deus, você está bem, Morag? A senhora Mackenzie está bem? Perdoe-me. Roger tocou-lhe no ombro, olhando-a através dos olhos apertados, lacrimejantes de dor. Inclinou-se para pegar na pequena camisola que caíra no chão entre eles e fez um esforço vão de limpar as manchas de lama do tecido molhado. Ela pestanejou, os olhos também a lacrimejar, e riu-se da sua expressão consternada. A colisão, de certa forma, quebrara a tensão entre eles. Ela recuou um passo, mas já não parecia sentir-se ameaçada. Sim, estou bem. Fungou e limpou os olhos. Depois tocou delicadamente no local dorido na testa. A minha mãe dizia sempre que eu tinha uma cabeça muito dura. E você está bem? Sim, estou bem. Roger tocou na sua própria testa, repentinamente consciente de que a curva do osso sob os seus dedos reproduzia exatamente a do rosto à sua frente. O dela era mais pequeno, mais leve, mas exatamente igual. Eu também tenho a cabeça dura, sorriu-lhe, sentindo-se ridiculamente feliz. É de família. Entregou-lhe com todo o cuidado a roupa suja de lama. Lamento imenso, disse ele, desculpando-se outra vez, e não apenas pela roupa que se sujara. O seu marido, eu perguntei por ele porque ele é um dos reguladores, não é? Ela olhou para ele com curiosidade, uma das sobrancelhas erguidas. Claro. Você não faz parte dos reguladores? Claro. Ali, daquele lado do Alamance, o que mais poderia ser? As tropas de Tryon estavam alinhadas em perfeita ordem militar no campo do outro lado do rio. Ali os reguladores pululavam como abelhas, sem liderança ou direção. Uma multidão enfurecida a zumbir com uma violência aleatória. Não, disse ele. Vim com a milícia. Abanou a mão, indicando a névoa negra distante, onde o fumo das fogueiras do acampamento de Tryon pairava, bem além do rio. Os seus olhos tornaram-se cautelosos outra vez, mas não amedrontados. Ele era apenas um único homem. Era isto que eu lhe queria dizer, continuou ele, avisá-la e ao seu marido. O governador fala a sério, desta vez. Trouxe tropas organizadas, trouxe canhões, muitas tropas, todas armadas. Inclinou-se para ela, entregando-lhe o resto das meias molhadas. Ela estendeu a mão para as agarrar, mas manteve os olhos fixos nos dele, a aguardar. Ele pretende sufocar esta rebelião por quaisquer meios necessários. Deu ordens para matar se houver resistência. Compreende? Tem de dizer ao seu marido, fazer com que se vá embora antes, antes que alguma desgraça aconteça. Ela empalideceu e a sua mão dirigiu-se à sua barriga. A umidade de roupas tinha-lhe atravessado o vestido de musselina e ele viu a pequena protuberância que estivera escondida ali, redonda e lisa como um melão sob o tecido molhado. Sentiu o choque do medo que ela sentia a percorrer-lhe o corpo, como se as meias molhadas que segurava conduzissem eletricidade. Nós morávamos, mas agora, dissera ela, quando ele perguntou se moravam nas proximidades. Ela poderia querer dizer que se tinham mudado para outro local, mas havia peças de criança entre a roupa lavada. O seu filho estava com ela, ali. O seu marido estava algures naquele caldeirão a ferver de homens. Um homem solteiro poderia pegar numa arma e unir-se a uma turba por nenhuma outra razão além da bebida ou do tédio. Um homem casado com um filho não faria. Isso falava do grave descontentamento, de queixas importantes. E trazer tanto a mulher como o filho para a guerra sugeria que ele não tinha nenhum lugar seguro para os deixar. Roger achou provável que Morag e o seu marido não tivessem nenhum lar agora e compreendeu perfeitamente o seu medo. Se o seu marido fosse mutilado ou morto, como iria ela sustentar Jamie e o novo bebê que crescia na sua barriga? Ela não tinha ninguém, nenhuma família aqui à qual pudesse recorrer. Mas o facto é que tinha, embora não o soubesse. Ele agarrou-lhe na mão com força, puxando-a para si, dominado pela necessidade de a proteger de alguma forma, a ela e às crianças. Ele salvara-os uma vez, podia fazê-lo novamente. Morag, disse ele, ouça-me. Se alguma coisa acontecer, qualquer coisa, procure-me. Se precisar de qualquer coisa, eu tomarei conta de vocês. Ela não fez nenhum esforço para se libertar. Apenas lhe examinou o rosto, os olhos castanhos e sérios, uma pequena ruga entre aquelas sobrancelhas curvas. Sentia uma necessidade irresistível de estabelecer alguma ligação física entre eles, desta vez, tanto por ela como por ele próprio. Inclinou-se e beijou-a, muito delicadamente. Então, abriu os olhos e levantou a cabeça. Vendo-se a olhar por cima do ombro dela, diretamente no rosto incrédulo do seu bisavô. Afaste-se da minha mulher. William Buckley Mackenzie emergiu do meio dos arbustos com um ruidoso restolhar de galhos e uma expressão sinistra no rosto. Era um homem alto, quase da mesma altura de Roger, de ombros musculosos. Outros detalhes pessoais pareciam irrelevantes, visto que ele também possuía uma faca. Ainda estava embainhada na sua cintura, mas a sua mão segurava o cabo de maneira significativa. Roger resistiu ao seu impulso original, que fora dizer: não é o que você está a pensar. Não era, mas não havia alternativas plausíveis a sugerir. Não tive nenhuma intenção em faltar-lhe ao respeito, disse ele, endireitando-se devagar. Sentiu que seria imprudente fazer qualquer movimento brusco. As minhas desculpas. Não? Exatamente o que é que você quer dizer com isso? Mackenzie colocou a mão possessivamente no ombro da sua mulher, a olhar furiosamente para Roger. Ela encolheu-se. Os dedos do seu marido afundavam-se-lhe na pele. Roger teve vontade de agarrar a mão dele dali, mas era provável que isso causasse ainda mais problemas do que ele já tinha. Eu conheci a sua esposa e o senhor, acrescentou ele, a bordo do Gloriana, há 1 ou 2 anos. Quando a reconheci aqui, pensei em lhe perguntar como estava a família, só isso. Ele não fez por mal, William. Morag tocou na mão do marido e o doloroso aperto no seu ombro suavizou-se. É verdade o que ele diz. Não o reconheces? Foi ele quem encontrou Jamie e a mim no porão, quando nos escondemos lá. Levou-nos água e comida. O senhor pediu-me para tomar conta deles, acrescentou Roger enfaticamente, durante a luta. Naquela noite em que os marinheiros atiraram os doentes no mar. Ah, sim? As feições de Mackenzie relaxaram um pouco. Era você, então? Não lhe vi o rosto no escuro? Eu também não vi o seu. Podia vê-lo claramente agora. E apesar do constrangimento das atuais circunstâncias, não pude deixar de o examinar com interesse. Então este era o filho, não reconhecido, de Dougal Mackenzie, antigo chefe de guerra dos Mackenzie de Leor. E parecia ser. O seu rosto era uma versão mais rude, mais cabal, mais bonita do rosto da família. Mas olhando atentamente, Roger podia facilmente identificar as maçãs do rosto largas e a testa alta que Jamie Fraser herdara do clã da sua mãe. Isso e a altura. Mackenzie tinha mais de 1,80m, quase a mesma altura do próprio Roger. O homem virou-se ligeiramente a um barulho no mato e o sol iluminou aqueles olhos com um cintilante lampejo verde musgo. Roger teve o repentino desejo de fechar os próprios olhos, com receio de que Mackenzie sentisse o mesmo choque de reconhecimento. Mackenzie, porém, tinha outras preocupações. Dois homens emergiram dos arbustos, cautelosos e sujos, do longo tempo no acampamento. Um deles segurava um mosquete. O outro estava armado apenas com uma massa rústica cortada de algum galho caído. Então, quem é este, Buck? Perguntou o homem com a arma, examinando Roger com alguma desconfiança. Isso é o que eu pretendo descobrir. O momentâneo amolecimento desaparecera, deixando o rosto de Mackenzie com uma expressão sombria. Virou a sua mulher de costas para ele e deu-lhe um leve empurrão. Vai para o pé das outras mulheres, Morag. Eu trato deste indivíduo. Mas William... Morag olhou de Roger para o marido com o rosto transtornado. Ele não fez nada. Ah, achas que não é nada? Um homem aproximar-se de ti em público com tal atrevimento como um doido qualquer? William lançou-lhe um olhar furioso e ela ficou repentinamente vermelha, lembrando-se do beijo, mas continuou a gaguejar. Eu não quero dizer, é que ele foi bom para nós. Não deveríamos. Eu disse-te para te ires embora. Ela abriu a boca como se fosse protestar. Depois encolheu-se quando William deu um passo na sua direção com o punho cerrado. Sem um momento de decisão consciente, Roger deu um salto para a frente. O seu próprio punho atingindo o queixo de Mackenzie com um estalo que lhe reverberou pelo braço até ao cotovelo. Apanhado de surpresa, William cambaleou e caiu sobre um dos joelhos, abanando a cabeça como um boi golpeado antes de ser abatido. O grito que Morag soltou foi abafado por exclamações atónitas dos outros homens. Antes de poder virar-se para os enfrentar, Roger ouviu um barulho atrás de si, silencioso em si mesmo, mas suficientemente alto para lhe congelar o sangue. O ruído surdo e frio do cão de uma arma de fogo ser puxado para trás. Ouviu-se um leve psst de ignição da pólvora, seguido de um pf, quando a arma disparou com um rugido e uma baforada de fumo negra. Todos deram um salto e cambalearam com o barulho, e Roger viu-se a lutar de uma maneira confusa com um dos outros homens, ambos a tossir e parcialmente surdos. Quando conseguiu livrar-se do seu agressor, viu Morag ajoelhada no meio da folhagem, tocando ao de leve no rosto do seu marido com uma peça da roupa molhada. William afastou-a bruscamente, levantou-se tropegamente e atirou-se a Roger com os olhos esbugalhados e o rosto vermelho de fúria. Roger girou nos calcanhares, escorregando nas folhas, livrou-se da mão do homem com a arma e fugiu para o abrigo dos arbustos. Rapidamente estava no meio do mato, ramos e pequenos galhos estilhaçando-se em seu redor, arranhando-lhe o rosto e os braços, conforme ele se atirava para a frente abrindo caminho. Logo atrás dele, fortes estalos e a respiração dos homens a bufar de raiva. Sentiu alguém agarrar-lhe o ombro com mão de ferro. Segurou a mão e girou-a com força, ouvindo o estalo de osso e articulação. O dono da mão soltou um berro e saltou para trás. E Roger lançou-se de cabeça para a frente, na direção de uma abertura na mata cerrada. Aterrou no chão, sobre um dos ombros, parcialmente curvado. Rolou e rompeu através de um pequeno arbusto e escorregou por uma íngreme margem até cair na água com um grande chapão. Raspando o leito atabalhoadamente à procura de um apoio para os pés, ele afundou, tossiu, debateu-se e conseguiu erguer-se, sacudindo a água e o cabelo dos olhos, apenas para se deparar com William Mackenzie, empoleirado no topo da margem. Vendo o inimigo assim em desvantagem, Mackenzie atirou-se para a frente com um grito. Algo como uma bola de canhão atingiu Roger no peito e ele caiu de costas com um estrondoso chapão na água, ouvindo os gritos estridentes das mulheres à distância. Não conseguia respirar nem ver, mas lutou com a confusão de roupas e pernas e lama agitada, mexendo fundo, enquanto tentava em vão encontrar um apoio para os pés, com os pulmões a explodir à procura de ar. A sua cabeça emergiu na superfície. A sua boca abria-se e fechava-se como a de um peixe, engolindo o ar em grandes goles. E ele ouviu o chiado da sua respiração, como a de Mackenzie também. Mackenzie afastou-se, patinando, e finalmente levantou-se, a alguns metros dali, chiando como uma locomotiva, conforme a água lhe escorria da roupa. Roger curvou-se, a arquejar, as mãos apoiadas nas coxas e os braços a tremer com o esforço. Com o arquejo final, endireitou-se, afastando o cabelo molhado, empastado no seu rosto. Olhe, começou ele ofegante. Eu... Não foi mais além. Pois Mackenzie, ele próprio ainda a respirar com dificuldade, avançava para ele com água pela cintura. O rosto do homem tinha uma expressão estranha, ansiosa, e os olhos verde musgo brilhavam intensamente. Tardiamente, Roger lembrou-se de outra coisa. O homem era filho de Dougal Mackenzie, mas também era filho de Gaylis Duncan, a bruxa. Algures para lá dos salgueiros, ouviu-se um grande estrondo e bandos de pássaros assustados ergueram-se das árvores, guinchando estridentemente. A batalha tinha começado.